No ar, Estúdio Condá, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Quatorze minutos estão faltando para as 9 horas da manhã, esta é a hora brasileira de verão. Muito bom dia Chapecó, bom dia região. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, Norte, Noroeste, por o Extremo Oeste, o Grande Oeste, Médio Oeste, Catarinense e Sudoeste do Paraná. Afinal, são mais de 400 municípios ligados no dial do rádio, na M610 Super Condá, uma emissora interestadual. Fora você que interage conosco por este mundo afora, com esta ferramenta tão importante que é a internet. Está começando o Estúdio Condá. A direção-geral do Dr. Alfredo Lang, a supervisão da jornalista Raquel Lang, a produção da Rose Cibuls, que é a central técnica com Neymar Vieira, apresentação Pedro Viana, desejando a todos uma boa audiência. Mais um dia de chuva, temperatura 19 graus, chove bastante aqui na região de Chapecó. Aliás, a chuva começou à noite, vai indo em frente. A meteorologia está prevendo uma semana assim, de alta umidade, de chuvas, e realmente tem que se preparar, principalmente você, dona de casa, buscar aí alternativas para secar a sua roupa, né? E principalmente se cuidar muito. A gente conversava com algumas pessoas, algumas donas de casa, especialmente onde tem pisos de cerâmica, de lajotas, porque quando molha esse piso e a umidade pega, fica muito perigoso de se caminhar. Então é um cuidado especial que todos nós devemos ter, e principalmente as pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Então o cuidado não é realmente desnecessário, é muito importante nesta umidade alta que vivemos, com esta previsão meteorológica até o final de semana de tempo instável. O astro rei, o sol, timidamente ontem botou a tardinha à sua cara, vai fazer isso ao longo da semana, mas é importante lembrar de que realmente vamos ter umidade e chuva até este final de semana. Esta é a previsão da meteorologia. Bom, nós temos hoje como nosso convidado especial, e eu vou otimizar o máximo este espaço, os assuntos são da maior importância possível, falando especialmente Chapecó, o Nemésio Carlos da Silva, nosso convidado, ele que é diretor de planejamento da Prefeitura Municipal aqui de Chapecó, e eu já vou cumprimentando o Nemésio, dizendo que é uma satisfação tê-lo aqui e a gente se encontrar novamente. Hoje, amanhã, eu fico encarregado aqui, a nossa titular, a jornalista e supervisora da nossa emissora, Raquel Lang, tem outros compromissos profissionais, e o Pedro Viana se encarrega de apresentar esses dois programas da terça e da quarta, e eu sempre tenho uma alegria imensa em trabalhar contigo, não é mesmo, né? E sempre admirei, assim, e uma questão pessoal minha, apresentar e ter esse contato com pessoas inteligentes. Seja bem-vindo, Nemésio Carlos da Silva, ao Estúdio Conta. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos os chapecuenses, os nossos ouvintes aqui de toda a nossa grande região aqui de Chapecó, do nosso grande oeste. Bom dia a todos os servidores, funcionários aqui da nossa Rádio Chapecó. E é um prazer, da mesma forma, Pedro Viana, estar aqui contigo, né? É recíproco também essa minha admiração, né? Todo o teu trabalho também. Uma pessoa aberta, né, muito ética no seu trabalho, e é um prazer realmente estar aqui contigo e conversando com todos os nossos ouvintes. Bom, nós vamos discorrer uma série de assuntos hoje. A gente sabe que você está ligado, nós temos aí a questão do Concidade, nós temos a questão do plano diretor, a questão da nossa mobilidade. De mobilidade, acho que é interessante. O plano, e isso é um dos assuntos da maior importância possível, porque muitas vezes, né, Médio, esta é uma realidade, você que trabalha no dia a dia numa empresa de comunicação, como eu tenho esse orgulho de pertencer ao cast aqui de profissionais da Supercondá, você muitas vezes é cobrado, né? Como é que está o plano lá? Vai demorar? O pessoal está, o trânsito não dá para se aguentar mais, e aí por diante. O momento, o dia de hoje, que a gente poderia dizer, como está este plano, né, Mestre? Sim, só antes de adentrar ao plano, eu me permita, Pedro Viana, cumprimentar o Tito. Ah, um grande amigo. Você Tito. Você dizia que foi um amigo sempre de infância, não amigo sei, de tempo infância. De estudantil. Eu brincava porque eu disse que eu era o empresário dele na época do científico, quando nós estudamos juntos 3 anos científicos, passamos juntos no vestibular para Florianópolis, moramos na mesma república lá em Florianópolis. O Tito é uma pessoa espetacular. Tínhamos 3 ótimos candidatos aqui da OAB, né? E fico muito feliz, mostrou inclusive esse equilíbrio. Exatamente, eu acho que a qualidade dos candidatos mostrou exatamente esse equilíbrio da eleição, dos 3 candidatos. Mas fico muito feliz, o Tito é uma pessoa muito bacana, né? Uma pessoa comprometida com a cidade, uma pessoa alegre, né? Eu acho que tem tudo para dar certo, e eu acho que esse equilíbrio realmente mostra essa maturidade da OAB, né? A OAB, que é uma instituição que tem um papel fundamental na democracia neste país, né? Que sempre teve uma participação ativa na defesa da cidadania, na defesa do Estado Democrático de Direito. Então, Tito, receba o meu abraço, fiquei muito feliz de ver que você vai dirigir os destinos dessa importante instituição aqui no município de Chapecó. Por 3 anos, eu quero aproveitar e complementar, né, mesmo, para depois a gente entrar no plano de mobilidade. Você puxou esse assunto, há instantes atrás eu acabei divulgando aqui ainda no Primeira Hora todos os números. Nós acompanhamos par e passo. Tivemos ontem pela manhã, depois do meio-dia, mais à tardinha, quando encerrou-se a votação às 5 da tarde. E olha, eu preciso aqui também me enganjar aqui a opinião e o pensamento Nemésio, dar os parabéns à OAB. Estão de parabéns. A democracia, como é bonito a gente viver nessa democracia, e como é bom se ver uma instituição qualificada e de alta credibilidade como é a OAB. Exatamente. A gente vê desde cedo aquela movimentação no Jardim Itália, muitas quadras praticamente tomadas por simpatizantes deste ou daquele candidato, desta ou daquela chapa, com camisetas, com botos, né? E eu sabia desde manhã. Não comparando, eu participei de eleições políticas partidárias, não tem nada a ver com uma eleição que é de profissionais de alto gabarito, que é a OAB, uma eleição que não é partidária, né? É profissional. E vendo a democracia que imperou lá, e na hora que saiu o resultado oficial, nós transmitimos imediatamente aqui para a Supercondá, né, Mésio? E aqueles, eu acho que não existem derrotados. Agora exatamente. É se unir e trabalhar. Exatamente. Mas aqueles que acho que a eleição mostrou isso. Mostrou, o equilíbrio mostrou. Agora é muito bonito saber, e o ouvinte tem que saber isso, nós acompanhamos, de que no momento que saiu o vencedor, por 6 votos, uma disputa equilibradíssima, né? Entre a 101 e a 102, era o Rudimar Bortolotto e o Tito Anzolini, houve um aplauso geral de todos que estavam lá. Então, nos parece que vai demonstrar unidade com a OAB vai trabalhar agora. Inclusive, eu tenho uma entrevista hoje a 1 hora no Jornal da Hora, exclusiva com o vencedor, o Tito Anzolini. Ele fala, então, da vitória, fala do momento, da democracia, desse fato inédito que é 3 chapas concorrendo à eleição, e fala também do como vai proceder daqui para frente, buscar as chapas não perdedoras, concorrentes, para se integrar então e fazer um grande trabalho nos 3 anos que ele tem pela frente, 2017, 2018, 2019. Dito isso, plano de mobilidade urbana. Então, Pedro Viana, nós tivemos o plano de mobilidade que todos acompanharam, sempre foi muito público, muito aberto, transparente a forma de como a administração tratou desse assunto, e todos nós sabemos que nós tínhamos à frente desse trabalho, deste levantamento diagnóstico situacional, o LabTrans, né, que eu diria assim, é uma espécie de ícone nacional em termos de expertise, de experts, né, nessa área de mobilidade urbana. E que ficaram durante um longo período aqui em Chapecó, fazendo medições, acompanhamento. Foram muitas pessoas. Que período, assim que eu quero dizer, que tempo exato? Praticamente foram de 2000, as primeiras tratativas foi em 2012, né? Então nós tivemos aí praticamente 2 anos e meio, praticamente. De trabalho. Né? De trabalho contínuo. Pedro, só quem estava acompanhando esse processo para saber o que envolveu de pessoas. Imagina, foram levantados números, trânsito, pessoas, transporte de passageiros individuais, coletivos, em vários horários da cidade, todos os cruzamentos do município, né, no sentido de medir fluxo de veículos, trânsito pesado, quanto, por exemplo, cada passageiro, cada carro transporta de pessoas, uhum. Qual é a média, enfim, um levantamento. Entrou o transporte coletivo, individual, tudo. Individual, carros de passeio. Então, isso tudo foi, gerou, né, esse resultado todo, esses números todos, eles geraram uma espécie de um programa que gerou uma simulação. Né? Você, onde você faz, por exemplo, depois que você mediu tudo isso, você lança dentro de um sistema e dentro desse sistema você faz as diferentes simulações. Então, por exemplo, se eu aumentar mais 5 segundos nessa sinaleira, o que que acontece? Você já tem a medição toda e você faz a simulação. Aonde que afunila, onde é que gera pontos críticos, enfim. Onde dá engarrafamento. Então, este trabalho todo, ele resultou no que a gente diz, esse estudo todo, resultou num conjunto de proposições que compõem, então, o plano de mobilidade. Então, são aí 1.040 páginas que foi entregue oficialmente através, nós tivemos algumas audiências que aconteceram nesse processo. É. Tivemos, inclusive, na Conferência das Cidades, a participação do Bruno, do LabTrans, que também veio apresentar uma espécie de case, né? uma experiências de sucesso em relação à mobilidade urbana, experiências de outros países. Isso resultou nesse conjunto, esse material de proposições que compõe, então, o plano de mobilidade e que se encontra na Câmara de Vereadores. E aqui cabe, Pedro, fazer algumas observações, porque, claro, esse documento, né, ele está na Câmara de Vereadores. Esse documento, ele é importante, Pedro, porque ele direciona... Ele vai nortear, né? Ele direciona e cria cenários. Ele é muito interessante, esse estudo, né? Porque ele apresenta diferentes cenários, por exemplo, para Chapecó, desde o cruzamento, sinaleiras, pontos de ônibus, ciclovias, enfim, vários aspectos e cenários que ele apresenta, interessantes todos eles baseados em estudo, ou seja, não é chutômetro. Sim. Pela primeira vez na história desse município, está sendo tratado de forma profissional o trânsito. Ou seja, uma equipe experts nessa área, que são os que prestam serviços, inclusive, para o Ministério do Transporte. E que tem amplo conhecimento. Né? Que amplo conhecimento. Não adianta o chutômetro. Todo mundo diz, muitas pessoas, não, é assim, tem que fazer isso. Mas... Exatamente. Então, eles trazem esse conjunto de cenários. E eu escutava esses dias atrás a Marcilei aqui no programa... falando de que ela estaria apresentando alguns projetos para Chapecó, dentre eles a questão de uma ciclovia, a questão de um terminal na IFAP, um terminal de transporte coletivo na IFAP, enfim, três projetos, um da avenida aqui de... Da Getúlio Vargas. Da Getúlio Vargas, na questão de transformar em calçadão, né, com experiência de domingos, fechar os domingos, Lazeiro. Enfim, tal, queria fazer projeto de lei. Primeiro, Pedro, isso aí não comporta projeto de lei. Segundo, se eles tivessem lido o plano de mobilidade que já está lá desde o dia 28 de setembro... Ele contempla todas essas questões? Contempla, eu trouxe aqui para ti, inclusive. Né? Por exemplo, se você pegar aqui na página 428 do plano de mobilidade, né, você vai ver aqui, por exemplo, uma proposta de transformar em calçadão, por exemplo, o trecho da Avenida Getúlio Vargas entre a Quintino Bocaiúva e a Marechal Borma. Uhum. Ou seja... Da rótula? Esse é um cenário que foi apresentado baseado em estudo, ou seja, não é chutômetro. É onde você tem condições imediatas de implantar. Isso vai ser implantado? Não, isso vai ser discutido. Isso é uma... Cabe uma ampla discussão, né? Isso é um cenário apresentado e que o governo vai discutir com a sociedade essa possibilidade. Mas ela é baseada em estudo, ou seja, você não chuta isso aqui. Isso não é um chutômetro, né? Isso aqui está baseado em análise, em estudos que não só vão melhorar as condições de vida da população, como também a própria questão do comércio. Então... este é um cenário. Então, ninguém está inventando roda. Não precisa fazer projeto nenhum. Aqui já existe no plano esse cenário. Mil e quantas páginas tem o plano? 1040. 1040. Quero te dar um exemplo em relação a isso. Eu estive em outubro e fui por conta própria, tá? Que fique bem claro isso. Fui para a Colômbia, né? E por solicitação, inclusive, do vice-prefeito Luciano Buligon, pediu que eu desse especial atenção em relação a em Bogotá, né? Como é que eles tratam, por exemplo, da questão de... O prefeito de lá ficou um prefeito famoso exatamente pela visão de mobilidade urbana que ele deu, né? Ele é um case, uma história de sucesso internacional, Bogotá. E eu fiz questão, então, de conhecer esse sistema. Ele tem um sistema de muito semelhante a Curitiba. Curitiba tem o ligeirinho na faixa central. Eles têm esses veículos rápidos, né, na área central. Todas as vias centrais têm essas estações, muito semelhante a Curitiba. E eles têm algo muito interessante que a gente participou, que é no sábado e domingo. São fechadas todas as vias centrais da cidade. Não é só um trecho, um pedaço, uma avenida. Toda a área central... E a população já convive com essa realidade. É espetacular, Pedro. Já sabe que final de semana está fechado. Espetacular. Então, quando a gente esteve em outubro lá, trouxemos esse relatório para cá, sentamos com o prefeito, com o vice... Né, e com alguns secretários apresentamos essa proposição e desde aquele momento estamos conversando. Por que ainda não tomamos a frente de fazer isso? Porque o plano de mobilidade já contempla uma proposta semelhante e ele está na Câmara, então nós estamos aguardando. Sim, o caso específico lá, Nemésio, onde que você visitou, Bogotá. Na Colômbia, uhum. Bogotá, né? Estive em Medellín também. Não é exatamente, é um calçadão. Ele é aberto finais de semana e depois sábado e domingo. A vida anda normal. Sim, por exemplo, chegou às 6 horas da tarde e volta o trânsito normal, mas fica o dia inteiro. Inclusive com muito artesanato, os ciclistas que vão para as ruas, ou seja, é muito interessante, muito legal, teatro na rua, muito legal, o comércio todo aberto nesse período, né? Restaurantes funcionando, então você movimenta a economia. E não é necessário mexer com a estrutura do centro, não? Não, Não mexe isso com a estrutura. Isso é um fator, hein? É, isso... Muito interessante. Então, essa ideia a gente trouxe, né? Isso foi em outubro do ano passado. E desde lá nós viemos conversando com o vice-prefeito, mais próximo, né? Que a quem nós estamos ligados diretamente, Luciano Buligon. É, e só não damos ainda o prosseguimento em relação a isso, porque o plano de mobilidade está na Câmara de Vereadores. Então é preciso, a gente não quer se antecipar uma situação que está lá, para que o Legislativo, né, referendo... Obrigatoriamente tem que passar por lá, né? Isso. Eles têm um prazo hábil? Não, hábil não, né? Mas entende-se que deva-se homologar esse cenário, porque não foi, o município não interferiu nisso, Pedro. Sim. Né? Foi feito por especialistas. O Buligon, né? Nenhum secretário chegou, por exemplo, para o LabTrans, para essa equipe toda que estava participando, que democraticamente envolveu toda a população, entrevistas, conversas, proposições. É, em nenhum momento houve qualquer tipo de interferência neste plano. Ou seja, ele é uma apresentação, um estudo técnico. Tal como veio, foi para a Câmara. Exatamente. Não houve nenhuma mudança. Não se alterou uma vírgula. E haverá possibilidade, pelo teu conhecimento, de haver emendas? Sim, é possível, claro, né? Eu diria assim, não é nem emendas, mas são ideias, sim, sugestões. Que elas são bem-vindas, todas elas são bem-vindas, né, Pedro? Mas o importante é que isso saia como esse documento técnico referendado pelo Legislativo, para que o município comece as tratativas. Este é um plano, né? E eu ouvi esses dias a fala do Paulinho da Silva elogiando, né, o plano, porque realmente tem que elogiar, aquilo que é bem feito tem que ser elogiado, né? Ele é um plano que não é para amanhã. Ele é um plano que apresenta várias simulações, vários cenários. É o Chapecó do futuro. Que é exatamente para o futuro. Então, só que você já começa a mapear essas situações. Ou seja, quanto mais cedo você tiver isso, melhor são as definições que você passa a estabelecer nos rumos da cidade, nas diretrizes da cidade. Este plano também, ele olhou, e isso é importante, ele olhou para o plano diretor, né? Ou seja... O que é interessante dele? Vai seguir os parâmetros do plano que diretor. Ele foi logo na sequência, sim, do plano diretor. Então isso é legal, isso é importante. Por quê? Porque a cidade está quente, a gente diz, né? Ou, sim, seja, você está em efervescência, e na efervescência você começa a construir as ideias. E nessas ideias é que surge realmente a visão de futuro, né, o que se espera de Chapecó para os próximos anos. Então é muito legal. Então, o plano de mobilidade, ele contempla a importância da Avenida Getúlio Vargas. Nós sabemos todo o que representa a Avenida Getúlio Vargas dentro da cidade de Chapecó, né? Ela é uma das referências, né, da nossa cidade. É um dos cartões postais que nós temos, Avenida Getúlio Vargas. Não que as outras avenidas não sejam tão importantes, mas ela tem essa caracterização histórica. E o grande fluxo está ali. Então, aqui já se discutiu o shopping a céu aberto, enfim, várias ideias, e agora a gente tem que pegar este quadro todo, esse estudo que foi feito, junto com as ideias, os empresários, os empreendedores, a população, e construir aquilo que realmente contemple o que é melhor para Chapecó. Outro aspecto também interessante que a vereadora levantou, que iria ia ter um projeto sobre ciclovia, ligando principalmente a região da IFAP, eu trouxe aqui, na página 451. Está embutido. Está aqui, inclusive, a proposta de ciclovia, que contempla toda uma ciclofaixa na avenida e uma que pega toda São Pedro, Atílio Fontana. Não vamos esquecer, Pedro, de que Chapecó já teve no passado uma ciclovia, exatamente na Atílio Fontana. Eu desconheci, até porque nos 7 anos que estou aqui, eu sempre fui a favor da ciclovia. Nós tínhamos, ligava toda a IFAP, e que era muito utilizada, inclusive. As pessoas que trabalhavam na Sadia moravam na

A comunidade pede e a São João está sempre por perto. Novembro com preços imbatíveis. Shampoo Monange Acetuante Caspa R$2,99. Sabonete Sensus 90 gramas R$0,59. Hidratante Monange 200 ml R$13,99. Desodorante Nivea Aerosol R$9,90. E creme dental Colgate 50 gramas por apenas R$0,99. Na São João valorizamos você e sua família. Cuidamos da sua saúde com economia. Notícias em um minuto. Os catarinenses que têm deficiência poderão ser beneficiados com academias ao ar livre com equipamentos adaptados às necessidades especiais. Tramita na Assembleia Legislativa a proposta que obriga os municípios a oferecerem os equipamentos com instruções para o uso adequado pelos deficientes. Já o turismo em Santa Catarina pode ganhar novo incremento com a criação da Rota das Cervejas. A ideia do projeto em análise no Parlamento é aumentar a geração de emprego e renda. Hoje, 2 milhões de litros da bebida são produzidos por mês nas cervejarias artesanais catarinenses. Outro projeto de lei em tramitação pretende obrigar as operadoras de celular a disponibilizar na internet os registros das chamadas realizadas em celulares pré-pagos. Hoje, o serviço só é oferecido a clientes com telefones de conta. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Antes de eu conhecer o amargo da Natural Evas, eu não tinha saúde nem vontade de viver. Há 11 meses atrás, eu lembro como se fosse hoje, um amigo me falou. Eu tô sentindo que tu não vai bem não de saúde, viu? Faça como eu, vá na farmácia e compre o amargo da Natural Evas. E tu vai ver como tua vida vai mudar pra melhor. Ouvi o conselho dele e fui direto na farmácia. Eu comprei o amargo da Natural Evas e eu vi o quanto a minha vida melhorou. Hoje eu transpiro saúde e as pessoas vivem ao meu redor, só falando. Homem, tu tá é bom de saúde, hein? E eu falo pra eles, faça como eu. Passe a tomar o amargo da Natural Erva todos os dias que tu vai ver a tua vida melhor. Mas atenção, cuidado para não ser enganado quando for comprar o amargo. Só compre se for da Natural Ervas. O governo Colombo quer reduzir o salário e escravizar policiais e bombeiros militares. Quebrou acordos e aplicou a escala de 24 por 48 horas, que gera 80 horas a mais sem pagamento. Também cortou parte do salário para quem está de férias e licença saúde. O que pedimos não é aumento salarial. Queremos a retirada da medida provisória 202, a chamada dos concursados da Polícia Militar e concurso no bombeiro. Associação de Praças de Santa Catarina. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. 18 minutos passam das 9 da manhã, hora brasileira de verão, temperatura 19 graus, o tempo continua instável em Chapecó e em toda a região. Hoje, no Estúdio Condá, desta terça, 17 de novembro, presença aqui do diretor de planejamento da Prefeitura Municipal de Chapecó, professor universitário Nemésio Carlos da Silva. Falávamos nós sobre ciclovias, né, Nemésio? Que é um assunto que eu sou apaixonado, sou muito sincero. Ah, eu também sou. Também sou, né? Eu acho que a gente tem que mudar algumas concepções, e a gente conversava aqui no intervalo, né? E tu vê que a gente é empolgado, né, com esse tema, né, Pedro? Porque a cidade, elas devem ser feitas para as pessoas, né? Sim. Hoje, infelizmente, tu tem algumas cidades que são feitas para os veículos, né? E nós não podemos cair nisso, ou seja, nós temos que fazer com que a cidade contemple a mobilidade, os diferentes meios de transporte, né? Mas que principalmente seja feita para as pessoas. As pessoas vivem na cidade. As pessoas têm que... A vida da cidade são as pessoas, né? Não é o edifício, não é o carro, né? Esses são ferramentas, né? Esses são ferramentas que têm que estar à disposição da população, né? Porque a cidade é feita para as pessoas. Então, o plano de mobilidade, ele contempla muito isso, que é também na mesma linha do plano diretor. Ou seja, fazer uma cidade para as pessoas. A conferência da cidade que nós fizemos, essa segunda conferência da cidade que fizemos este ano... E, aliás, foi um sucesso total. Sucesso total. Qual foi exatamente o tema central dela? A cidade para as pessoas. Então, vamos pensar segurança para as pessoas. Vamos pensar mobilidade para as pessoas. Vamos pensar qualidade de vida para as pessoas, né? Então, isso tem que estar dentro, esse conjunto de proposições tem que estar voltado para as pessoas. E a ciclovia é uma delas. Então, eu falava para ti, por exemplo, que nós já tivemos uma ciclovia em Chapecó, exatamente na Tílio Fontana, que ligava exatamente... Você sabe quantos anos atrás isso... Isso foi em 99, né? E o Fritz terminou com essa ciclovia. Que era o prefeito da época. Porque nós tínhamos, por exemplo, a Avenida Atílio Fontana, ela tinha um canteiro central. Onde tem as muralhas. Hoje tem a muralha, né? Tem aqueles blocos. Sim. Ali era um canteiro central que dividia as duas pistas e nós tínhamos uma ciclovia no lado de quem vai para a IFAP, o lado à direita, exatamente para contemplar principalmente funcionários ali da SADIA, hoje BRF, né? E quem conhece, quem é mais antigo que nem eu aqui, que são 58 anos de Chapecó, né, nascido aqui em Chapecó, e lembra da SADIA, aquele estacionamento cheio de bicicletas, né? Hoje praticamente automóveis, né? Automóveis e moto. Sim. Né? Ou seja, algo que na época deveria ser estimulado, se fez o contrário, ou seja, se retirou essa possibilidade, né? E hoje Chapecó então não tem oficialmente um sistema viário que contemple a ciclovia, mas está proposta no plano de mobilidade. Por quê? Porque ela cria inclusive locais de compartilhamento de bicicletas. Já existem locais definidos no plano de mobilidade? Sim, né? Por exemplo, ele tem uma ciclofaixa, né? Ou uma rede cicloviária. Porque você tem que pensar a bicicleta, Pedro, como lazer, esporte, saúde e também como meio de transporte para o teu local de trabalho. Né? O hobby de muitas pessoas é andar de bicicleta. Agora, então, tem uns que utilizam para o seu dia a dia. Né? Se tu quiser fazer hobby, você tem possibilidade. Você tem alguns locais que te possibilitam e a gente frequentemente vê o grupo de ciclistas, né, praticando essa atividade. O que nós precisamos, e isso está previsto dentro do plano de mobilidade, é você criar uma rede cicloviária, ou seja, algo que te permite de forma integrada, né, você trazer a tua bicicleta. Inclusive, o plano propõe até no ônibus. Na ciclovia junto com a faixa normal. Sim, e também integrado aos demais modais de transporte. Né? Então, sim, dentro dessa proposta, ele cria, por exemplo, dentro dessa rede, uma linha na avenida inteira e uma que ligue a São Pedro a Tílio Fontana. Inclusive com locais onde permitam você deixar a tua bicicleta, porque você pode. Por exemplo, na Europa funciona muito isso, a gente conhece bem as cidades europeias, né? Funciona muito isso de você integrar. Você sai com uma bicicleta de casa, que não é tua, mas que você aluga, e você vai até o determinado ponto, que é 2 quilômetros... Tem um estacionamento da bicicleta. Estacionamento, deixa lá, né, e pega o ônibus. Né? Ou seja, você integra modais, diferentes modais. Então, esse plano, inclusive, ele contempla essa possibilidade. Por isso que eu digo que é uma questão, é muito moderno, muito interessante a discussão dele, né? E que ela vem... Ela não é uma discussão de agora, Pedro. É uma discussão já de um certo tempo. Quando nós estávamos discutindo o plano diretor, toda essa discussão já vinha sendo feita. Né? Já estava embutido no plano diretor. E está embutido no plano diretor, né, como uma prioridade. O que, que o plano de mobilidade fez? Foi lá no plano diretor, buscou essas diretrizes, essas ideias que a população participou ativamente do plano, contemplou, e traduziu isso para dentro de um plano de mobilidade. Até porque o plano diretor é muito amplo, né? Exatamente. E esse é mais específico, né? Bom, esse é um outro, então, um aspecto das ciclovias, e que tem, é claro, eu tirei três páginas. Sintetizou, né? Das 1040. Sim. Né? Uma outra que também a vereadora levantou, que é a questão do terminal, um terminal de passageiros na IFAP, essa discussão não é de agora, vereadora. Essa ela se arrasta. Ela já, no edital, que aliás está para ser lançado agora, relançado o edital do transporte coletivo, né? Ele já há mais de 2 anos atrás havia sido lançado. E houveram ações dizendo que estavam sendo prejudicadas, empresas, enfim, várias outras coisas. O fato é que ele foi retirado, né, por parte do Ministério Público para estudar, e depois de um longo tempo liberaram. Ou seja, praticamente não se alterou nada, mas Chapecó perdeu pelo menos 2 anos nessa história aí. Né? Que é a licitação do transporte coletivo. E é retomada agora no plano de mobilidade. E que agora vai ser relançado, então, esse edital. Né? Ele está agora, nos próximos dias, o prefeito, o vice-prefeito, provavelmente vão dar com mais detalhes essa notícia. O plano de, dentro do plano de mobilidade, contemplando, então, a licitação do transporte coletivo. Ou seja, o novo transporte coletivo de Chapecó, que em breve vai estar em licitação, ou seja, empresas que estarão se habilitando, né, para concessão pública do transporte coletivo. Deve sair o ano que vem? Acredito que o edital deve ser lançado ainda este ano. Sim. Né? Mas a licitação, prazo, né? Os prazos legais, etc., no ano que vem. Dentro deste plano de mobilidade, por exemplo, Pedro, é previsto 2 terminais, além do nosso terminal central, nós temos um terminal na IFAP e um terminal no São Pedro. Até pelo crescimento de Chapecó. Sim, e que dentro desse estudo mostrou que com esses 2 terminais, Chapecó faria todo um sistema integrado de transporte coletivo. Então, isso não é novidade, né? Então, não precisa projeto de lei para dizer que vai ter terminal rodoviário na IFAP, né? Isso já era previsto dentro do edital do transporte coletivo. E agora no plano diretor, no plano de mobilidade urbana que foi entregue, isso aqui está na página 528, Pedro. Então, eu tirei 3 xerox só para te mostrar aqui e até para ampliar essa discussão e saber que Chapecó está planejando o seu futuro. Chapecó não está fazendo chutômetro, né? Ou seja, este governo, essa administração... Todos os passos devem ser dados com cuidado, né? É porque essa administração ela tem tido muito esse cuidado, né? O Caramor e o Buligon são pessoas muito sérias. A gente não pode criar expectativa falsa. E são pessoas muito sérias e que, além de administrar muito bem os recursos públicos, Chapecó é resultado, né? E a gente pode falar com muita tranquilidade de 2005 para cá, onde se nós somarmos, Pedro, os investimentos públicos nessa cidade de 2005 para cá é algo espetacular, né? Em serviços públicos, em ações públicas, e todo investimento público gera uma contrapartida do investimento privado. O privado, a iniciativa privada, só investe aonde houver investimentos públicos. Ela uma não puxa vai. A outra, né? Uma puxa a outra. Então, Chapecó vive esse bom momento, né? E eu falava esses dias com um juiz, né? Que diz que estava circulando em vários lugares do país, andou dando palestras em alguns lugares, e ele dizia que quando chegou em Chapecó sentiu que a crise não chegou aqui. Todos os lugares que eu fui passando era visível, seja no comércio, seja na relação, na expressão das pessoas, né, na visibilidade da pobreza, né? E quando ele chegou em Chapecó com um avião cheio, né? Ou seja, em outros aeroportos passou vazios, chegou aqui em Chapecó, aeroporto cheio, avião cheio, ele disse, mas será que a crise não chegou em Chapecó? Não, a crise chegou, a crise, é impossível a gente não sofrer as consequências disso, a nossa própria arrecadação... A gente não pode tapar os olhos, né? É, a própria arrecadação do município mostra isso, as medidas que o município teve que tomar, está tendo que tomar, contempla essa visão e a materialização dessa crise. Mas Chapecó, ela é muito mais reduzida no seu impacto, porque muitos investimentos públicos foram feitos na cidade. E esses investimentos públicos deram uma contrapartida. Tem muita gente investindo na cidade ainda. Você pode ver. Nós estamos aí com vários hotéis sendo construídos em Chapecó. São prédios e prédios. Né? Prédios, né? E prédios. Então, ou seja, as pessoas estão investindo, acreditam na cidade. Né? Então, isso é muito bom, é gostoso para quem mora, para quem gosta da cidade, em saber que nós temos um povo que acredita na cidade. E um governo que pega cada recurso e aplica em benefício da cidade. Mas não só isso. Né? E o Karamori diz muito isso, né? Que o mais importante que o prédio, o mais importante que o hospital que está sendo construído aqui, um maior hospital de Santa Catarina, né? Por uma entidade, um novo hospital regional oeste, e, né? E administrado por uma entidade séria que a gente teve a felicidade de acompanhar quando secretário da saúde, né? O hospital que mais produz em Santa Catarina e o que tem o menor custo em Santa Catarina. Então, isso já faz parte da nossa cultura aqui de chapequenses, de oestinos, de fazer bem feito com um custo menor. Né? Então, mas é um governo que, além dos investimentos, ele está pensando o futuro da cidade. Mas não está pensando dentro de quatro paredes. Até porque os governantes passam e o município fica, né? A gente tem acompanhado, né, Pedro, toda essa movimentação das ruas, esse fenômeno que aconteceu das redes sociais no país, né? Onde as pessoas foram para a rua para quê? Reclamar de quê? Aí alguns diziam, mas não tem pauta, né? Esse pessoal está indo para a rua por quê? Está indo para a rua porque não estão participando, né? Querem participar, querem ter voz. Né? Os que foram eleitos não representam a voz dessas pessoas. Aqui em Chapecó a gente não planeja em quatro paredes. É tudo feito de forma pública, aberta, participativa. Né? E isso é legal, porque a população tem muitas ideias. A gente acompanhou no plano diretor isso. Esse Concidade foi um exemplo disso. O Concidade está sendo, né, Pedro? Porque ele ainda é participativo, né? Ele é um conselho com 72 membros. E te digo mais, Pedro, sempre com a casa cheia. Né? É feito as reuniões. Há uma participação efetiva, né? Tem uma participação efetiva, vibrante, as pessoas dão ideias, discutem, às vezes se exaltam, brigam lá dentro, mas isso é o espírito importante da cidade. Né? A cidade, ela vive de conflitos também. O conflito é inerente dentro de uma cidade, né? Você não tem como dizer que uma cidade não tem conflito. Se não tem conflito, tem alguma coisa errada. Na plena democracia, né? Exato. Então, a gente vive esse Estado democrático de direito, que é onde as pessoas podem participar, podem dar a sua ideia, podem votar, podem dizer sim, podem dizer não, né? E a maneira com que foi escolhido o Concidade, eleito sem a questão política partidária, isso aí enalteceu muito. Eu sempre, quando entrevisto o Nemésio Carlos da Silva, o governador do estado, Raimundo Colombo, eu pergunto, governador, pode-se dizer que Santa Catarina, quando ele vem a Chapecó, e Chapecó são um estado e um município diferenciados? Quando fala em crise, em política econômica que esse país está atravessando um momento, e ele diz, não, nós somos um estado e Chapecó é um município diferenciado, porque aqui a crise pode ter batido, mas ela não é muito latente, não é muito visível. Eu acho que é interessante essa tua comparação, Pedro, porque se tu olha Santa Catarina no cenário nacional, no aspecto federativo, né, dos estados, Santa Catarina é diferenciada. Ou seja, são pequenas propriedades, uma economia altamente diversificada e qualificada, onde você tem polos vocacionais em Santa Catarina, onde nós temos mais área automobilística, mais área metalúrgica, mais agroindústria, ou seja, não que sejam só, mas são marcas de determinadas regiões, a questão cerâmica, enfim. Você tem polos interessantes e diversidade econômica interessantíssima em Santa Catarina. Mas não é só isso. Quando você vai para os indicadores sociais, isso fica mais evidente. Quando você vai tratar dos indicadores de saúde, indicadores de educação, indicadores sociais de uma maneira geral, emprego, renda, enfim, você vai ver que os melhores indicadores do Brasil são Santa Catarina. E quando você vem para dentro de Santa Catarina, então dentro do estado, dentro do aspecto federativo dos estados, Santa Catarina é destaque. Quando você vai dentro de Santa Catarina detalhar os municípios, Chapecó é destaque. Então, se Santa Catarina é destaque nacional e Chapecó é destaque em Santa Catarina, por ter os melhores indicadores de saúde, de educação, de emprego e renda, de diversidade econômica, enfim, ou seja, em termos de qualidade de vida das pessoas, você começa a ver que nós temos problemas, sim, mas nós temos uma diferenciação em relação aos demais. Então, isso significa que a gente não deve se acomodar diante desses índices, desses números, a gente deve aprofundar, fazer com que se consolidem esses números, que se ampliem esses números positivos. Mas nós temos problemas, né? Mas inerentes do crescimento. Claro, porque Chapecó, vamos pegar uma diferença, por exemplo, de Chapecó em relação aos demais municípios de Santa Catarina. Quando tu vai lá na região do Vale do Itajaí, você não tem uma cidade de referência, tu tem várias cidades que são referência, né? Quando você vai na região norte, você não tem uma cidade de referência, você tem várias cidades de referência. E assim por diante. Você tem uma região que é mais pobre, né, que ali próxima de Lages para baixo, que é uma região ainda mais pobre de Santa Catarina, eu diria, né, pelas questões geográficas, enfim, daquela região. Mas quando você vem aqui para Chapecó, você tem, por exemplo, num raio de 300 quilômetros, a cidade de Chapecó. O que significa isso? Isso significa que você tem aspectos positivos dessa cidade relação polo, e aí vamos citar questões positivas, por exemplo, como o maior centro de educação aqui praticamente em Santa Catarina, maior polo de comunicação do interior de Santa Catarina, um dos maiores centros de referência em saúde de Santa Catarina. Chapecó hoje congrega referências em saúde, praticamente é o município que mais reúne, né, as referências de especialidades de alta, média e alta complexidade de Santa Catarina. Então, isso são aspectos positivos que você tem em termos de crescimento, de investimentos, etc. Mas você também tem o ônus disso tudo. Ou seja, se a região toda não se desenvolve, se a região toda não é contemplada dentro dessa política, e aí há que se destacar positivamente o papel do governo do estado, que iniciou lá com Luiz Henrique e teve prosseguimento com Raimundo Colombo, que é, eu não diria nem tanto as SDRs, mas é esse processo de descentralização dos investimentos através dos conselhos de desenvolvimento, os SDRs, etc., que permitiu investimentos públicos em cada município de Santa Catarina. E a região oeste é privilegiada pelo governo, hein? Tem sido privilegiada. Por quê? Porque ela historicamente foi isolada, né, da esfera de decisão. Se litoralizou-se mais. Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, a gente falava da 116 para lá, né? Sim. Então, Santa Catarina já era... uma divisória. É, Santa Catarina era da 116 para lá. Hoje, não. Hoje, e aí tem que se referendar e idolatrar mesmo, né, o Luiz Henrique da Silveira por essa visão estadista que teve, né, de pensar o futuro, de fazer com que o Estado e os recursos públicos fossem a favor da sociedade catarinense. E nesse processo de descentralização permitiu investimentos públicos em todos os municípios de Santa Catarina. Através do dito Fundão, o Fundo. E, né? Aliás, foi um projeto inédito. Eu que vim foi, do Rio Grande, foi referência para o Brasil inteiro, né? Porque eu que vim do Rio Grande, eu fui prefeito lá duas vezes, né, Nemésio, a gente andava... Com o Pires na mão? A conta-gota lá em Brasília, com o Pires. Não ia nem com o Pires, ia com um copinho. Verdade, né? Verdade. Com o copinho aquele de cafezinho que a gente toma aqui, viu? E cheguei aqui e vi realmente... Me surpreendeu, a gente que já esteve na iniciativa pública, né, esse projeto Fundam. Sim. Lá você tinha que, para comprar uma máquina, financiar, perder de vista e descontar no ICMS ainda. Né? Quer dizer, tu deixava lá uma dívida para o teu sucessor, né, para quantos sucessores? Agora, esse Fundam, para a gente que já esteve na área, para mim, foi e está sendo um projeto inédito. E aquilo, eu acho que é piloto no Brasil. E aquilo que a gente falava antes, né, Pedro? Na medida em que o público investe, o privado também investe. Né? Então, isso gerou... Né, um processo realmente de desenvolvimento, não de crescimento. Porque tem uma diferença muito grande entre crescimento e desenvolvimento. Sim, sim. Né? As pessoas eles misturam. Eles não andam juntos, não. Né? Eu posso ter crescimento e não desenvolvimento. Né? Ou posso ter desenvolvimento e não crescimento. O desenvolvimento é sempre quando eu tenho as benesses, ou seja, esse resultado, né, ele se traduz em qualidade de vida das pessoas. Então, aqui em Chapecó, por exemplo, nós temos esse equilíbrio importante, que ao mesmo tempo que nós temos crescimento, né, crescimento populacional, crescimento de renda, crescimento da economia, né, mas nós temos uma repartição disso através de emprego e renda, através de ações, de serviços que permitem o acesso do cidadão, e mais do que nunca, a administração abre a participação da sociedade. Então a gente vivencia um bom momento. A gente tem, nesses últimos anos, a gente tem vivido bons momentos a despeito desse quadro nacional negativo. Negativo, que desestimula a gente, que leva à desesperança, né, na crença de que qual é o papel realmente de um governo federal que continua com uma visão de dragão, né? Daquele dragão que senta em cima do tesouro, né? E aqui ninguém bota a mão. E ninguém bota a mão e engole, né, o dinheiro que se produz nesse país, os valores que se produzem nesse país, não só o valor econômico, mas o valor moral, ético, né? E isso é muito triste. Então, a gente, embora vivendo esse quadro triste nacional, né, que precisaria realmente passar de uma a limpo, né, ou seja, nós tínhamos que botar muita gente na cadeia nesse país, né, para servir de exemplo e criar esperança nesse povo. O problema é que não teria mais cadeia, né? Mas eu acho que dava para fazer uma triagem, né? Mas eu não acho que quem comete ilícito com recurso público, esse deveria ter a maior pena, porque esse mata indiretamente muitas pessoas, né? Ele é muitas vezes mais perigoso do que aquele que matou uma pessoa, porque esse acaba matando muitas pessoas através do desvio, do roubo, porque ele rouba a esperança, ele rouba o recurso, a riqueza que é produzida num país. Então, a despeito desse quadro nacional que a gente está vivenciando muito triste, né, a gente vive aqui um bom momento, né, um momento onde a população acredita, o governo acredita, né, e não só isso, trabalha para isso, trabalha dentro dessa visão, não somente de garantir

ou se ela lembra disso, ela deve lembrar também desse aspecto. Ou seja, estão sendo feitos muitos investimentos. Nesses últimos anos foi a maior... se você somar todos os anos anteriores, não chega a metade do que se produziu de asfaltamentos, pavimentação asfálticas nesse município. Temos problema? Temos. Agora estamos para fazer o maior programa, né? Todos nós sabemos que está lá no... Houve um recurso de empresa em relação ao processo licitatório. Isso é um processo legal, não tem como a gente interferir nisso. Existem prazos, a gente tem que obedecer a lei, e a lei 8666, que é a lei de licitações, ela foi feita para evitar as fraudes, né? Ela foi feita e ela cria várias amarras. Então, quando existe abertura de propostas e uma empresa entra com recurso, tem prazos que têm que ser seguidos, obedecidos, e todo mundo sabe disso. Mas nós temos aí o maior investimento da história do município em relação à pavimentação, né? A recuperação e pavimentação de vias aqui no município são em torno de 40 milhões, Pedro, que serão investidos agora, a partir deste ano, já em recuperação e ampliação de pavimentação asfáltica aqui no município. Então, eu diria para a Bárbara, tem várias situações, a gente pode contemplar vários aspectos, né? Eu não quero ser aqui pontual, né? Mas pensar a cidade como um todo, e é inegável, né? Eu acho que ela não tem como contestar isso, né? De que nos últimos anos os investimentos públicos que foram feitos na cidade, aliás, fiz um desafio, esses dias atrás, na outra emissora, Pedro, fiz um desafio e faço novamente. Desafio qualquer membro do PT a escolher a área que quiser debater. Pode ser saúde, educação, infraestrutura, o que quiser. Qualquer área, cultura, não importa. Qualquer área. Somar os 8 anos do PT. Soma. Se pegar a infraestrutura, soma tudo que foi feito de investimentos em 8 anos. Eu pego um ano de 2005 para cá. Está lançado o desafio? Lança o desafio. Muito bem, pessoal. Tá? Seja na educação, seja na saúde, não importa. Qualquer área. Qualquer área, somem os 8 anos e eu pego um ano. E nós confrontamos aqui. Ou seja, eu não tenho nenhum medo em relação a isso, do que se fez nos últimos anos de Chapecó. Agora, temos problemas? Temos problemas. O Brasil inteiro está vivenciando problemas. Tivemos queda da arrecadação? Sim. Isso trouxe prejuízo? Imagina, Pedro. Imagina você diminuir na arrecadação do FPM 9 milhões. O que daria para você fazer com 9 milhões aqui nesse nosso município? Então, temos problemas? Claro que temos. Ninguém está negando isso. Mas nós não estamos de braços cruzados. Tanto é que o governo foi atrás de recursos, conseguiu esses 40 milhões que serão investidos no município. É um recurso do Estado, né? Ah, mas por que não iniciou? Porque você tem prazos legais, infelizmente. Eu via o desabafo esses tempos atrás do Raimundo Colombo, né, onde ele dizia da tristeza dele como gestor. É a burocratização, não é? Ficou muito engessado. Ou seja, se fez uma lei que engessou essas obras, e essa mesma lei permite esse roubo nesse país, né, um roubo escandaloso da Petrobras, o roubo escandaloso das obras públicas federais, né? Ou seja, aqui não se faz isso, Bárbara. Aqui não se rouba, aqui se faz. Aliás, me permita um exemplozinho bem simples, Pedro. Eu fui secretário da Saúde, o antecessor meu foi o Nédio Conce, uma pessoa muito séria, muito responsável. Quando nós fizemos todo o processo de licitação para viabilizar o hospital materno-infantil na época, né? Sobrou recursos na licitação, ou seja, o projeto sobrou mais de 800 mil reais. Nós poderíamos ter pego esse dinheiro e ter feito o que o Brasil inteiro faz com esse recurso público. Sobrou esse dinheiro, nós fomos devolver a Brasília e pedir para o ministro que liberasse, já que nós fomos sérios, que nós fomos honestos na nossa licitação, que esse recurso que nós economizamos de 800 mil, ele liberasse para compra de equipamentos, investimentos em saúde aqui no município. E ele não aceitou. Ele pediu a devolução dos 800 mil. Ou seja, Chapecó poderia ter feito fraude? Não. Chapecó foi sério, foi honesto no processo de licitação. E o ministro ainda disse para nós, vocês fizeram nada mais do que a obrigação de vocês. E é verdade. Só que ele poderia ter premiado Chapecó por ter sido honesto. Pela transparência, né? Então, são situações que a gente vivencia na gestão. Gilberto Nemésio, Chapecó é uma cidade que tem muitos morros e é um município muito acidentado para que a bicicleta seja uma alternativa de transporte. Depois ele coloca aqui, a crise aparece pouco aqui em Chapecó por causa das agroindústrias, que aumentaram o faturamento devido ao dólar. O governo pouco ajuda nisso, o governo federal, diz ele aqui, apenas atrapalha, diz o Gilberto. É, em parte, né? Porque a economia ela não se dá só na agroindústria. Hoje nós temos Chapecó, é uma economia diversificada, seja em serviço, comércio, indústria. Temos, inclusive, na área de componentes eletrônicos, nós temos muita coisa boa aqui em Chapecó que muita gente não sabe, né? Mas eu concordo com ele. Só que, em relação aos acidentes geográficos que nós temos aqui, ou seja, nós temos como criar rede cicloviária. Então, não significa que dentro dessa proposta você vai pegar todas as ruas de Chapecó e vai transformar em ciclofaixas ou ciclovias. Na realidade, você tem que criar uma rede que te permita a integração de diferentes modais, né? Então, ninguém está propondo algo que não é exequível. Vamos lá. Ana Valentim Bueno, bom dia. Eu sou a sua aluna na UNO, Nemésio. Como é bom ouvir na rádio uma voz amiga, uma voz que compreende o convívio do dia a dia da população. É bom saber que na administração do município, alguém pensa em um todo para a cidade. Ontem, comentando sobre o senhor, me deu mais um motivo de alegria. Fiquei sabendo que o senhor vai se lançar a vereador pelo município. Saiba que o meu voto o senhor tem. E como é bom saber que alguém luta por nós no meio político também. A Ana Valentim Bueno, da UNO. Obrigado, Ana. Também agradeço publicamente aqui, né? Fui convidado agora mais uma vez, das 20 turmas que se formaram em farmácia, eu fui homenageado em 19. Então fico muito feliz e agora sou novamente nome de turma, né? Realmente fico muito feliz e espero que a gente sempre continue ajudando o município e ajudando as pessoas. Pré-candidatura? Pré-candidato, sim, né? Gosto muito do Luciano Buligon. Hoje é PSB, né? É, PSB, sou no partido do Buligon. E tenho dito para ele, né, que só me animo a ir para essa empreitada, porque se ele realmente for o nosso candidato a prefeito de Chapecó. Tá dito, hein? Adriana, bom dia, Nemésio. Gostaria de sanar uma dúvida, diz ela. Ao implantar um loteamento, a responsável pelo futuro empreendimento tem a responsabilidade de fazer a infraestrutura do acesso ao mesmo. Quando se tem que alargar a via pública fora da metragem já existente, exemplo aí de 10 para 25 metros, e atinge propriedades particulares, para poder atender uma exigência do plano diretor do município, existe alguma responsabilidade do proprietário da área que será usada para alargar a via e permitir o loteador usar a metragem necessária sem indenização por parte do loteador, já que a pavimentação e alargamento das vias vão beneficiar os proprietários das áreas existentes? Existe, por acaso, uma lei de desapropriação de estradas municipais quando os acessos são de interesse público? Adriana, e ela inclusive colocou o telefone aqui, se o Nemésio puder, de repente até dar uma ligada para ela, que ela pode sanar a dúvida no ar agora, sim, mas de repente pode conversar, claro, contigo, né? Sempre que existir o interesse público, sim, Pedro. Então, o município pode, o prefeito, o executivo, pode, em relação ao interesse público, desapropriar áreas, enfim, né? Claro, desde que tenha o recurso para esse pagamento. No caso de um empreendimento, como na forma de loteamento, essa responsabilidade é do empreendedor. Por isso que o plano diretor teve um cuidado muito grande agora de colocar a continuidade dos empreendimentos, ou seja, você não mais deixar grandes distâncias da área urbana para fazer um empreendimento de loteamento. Ou seja, você tem que seguir uma projeção viária e viabilizar essa projeção dentro das larguras que o plano diretor estabeleceu. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o interesse do empreendedor num determinado empreendimento, que é o loteamento, ou seja, ele tem que viabilizar de acordo com a exigência do plano diretor, independente se passa em área de terceiros, ou seja, ele tem que viabilizar esse acesso. E existe um interesse público, que daí é quando o município faz o processo de desapropriação através do interesse público, que não é o caso de um empreendimento dessa natureza. Muito bem. Nemésio, tem sido postado no Face o mapa da erradicação da fome no Brasil. Você acredita nesta erradicação? Quem assina aqui, e um abraço especial à nossa querida amiga Cássia Lajus, que manda esta pergunta, Nemésio. Eu acho que nós temos um nível de distribuição de riqueza muito ruim no mundo todo, especialmente no Brasil e na América Latina. Acho que temos medidas que podem minimizar, que podem reduzir e que podem distribuir melhor essa renda. A melhor forma de distribuir renda é através da parceria que se estabelece entre governo, entre parceria público-privada, no sentido de viabilizar emprego e renda, de viabilizar serviços, né? De viabilizar o acesso do cidadão, de oportunizar as pessoas, né? Então, não acredito que é simplesmente você repassar determinado recurso para uma pessoa, você esteja gerando cidadania. Você muitas vezes pode gerar determinado nível de consumo que não é recomendável. A melhor política pública é aquela que oportuniza as pessoas o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao emprego e renda, né? O acesso à qualidade de vida. Isso sim gera cidadania, gera oportunidade, gera combate realmente a miséria, a fome, na medida em que você dê oportunidade para as pessoas participar diretamente. O maior exemplo está aí, né? Ou seja, eu ouvi agora esses dias na Band News, né, num debate com especialistas, que mostraram, por exemplo, que aqueles recursos repassados através do Bolsa Família e que não foram investidos em contrapartida na geração de emprego, renda, oportunidade para as pessoas, que houve simplesmente uma transferência de determinados recursos, agora com a crise piorou, porque aquelas pessoas que tiveram, que ascenderam a um nível de consumo, agora perderam tudo e nós tivemos um refluxo pior do que era antes. Ou seja, por quê? Porque não se investiu recursos públicos no sentido de fazer com que as pessoas tivessem maior oportunidades de emprego, de renda e de acesso a políticas públicas. O Gelson pergunta o seguinte, Nemésio, eu moro no Bom Pastor e a rua onde eu moro não tem nome nem CEP, né? É complicado para fazer até ficha emprego. Seria possível nomear esta rua e pôr um CEP, né? Que é o Código de Endereçamento Postal, né? Sim, é possível, sim, né? Só que eu quero lembrar ele que... Gelson, o nome dele. O Gelson, nós estamos em processo agora de regularização, porque nós temos muita situação... Vão chegar lá. De irregularidades, por quê? Porque quando se pensou aquele loteamento, não se pensou no acesso das pessoas à propriedade. E agora o governo está já com todo um processo já avançado, no sentido de fazer com que cada um seja realmente o proprietário do seu espaço onde ele mora, o seu terreno, ou seja, isso é cidadania. Isso aconteceu, está acontecendo no Dom José Gomes, isso está acontecendo lá no Borman, com a regularização do Borman, no Bom Pastor, agora começa na Baronesa da Limeira. Ou seja, nós temos uma previsão de vários locais de regularização. Por quê? Porque as pessoas estão morando, mas não são donas. Então o Gels pode ficar tranquilo. pode ficar tranquilo que isso vai chegar lá, tranquilo. Anderson, Nemésio, você fala que a cidade é das pessoas, que tem que fazer o melhor para as pessoas. Eu pergunto, por que não investiram no transporte público? Tem que andar com guarda-chuva aberto dentro dos ônibus. Outra coisa, você tem algum conhecimento da licitação, se vai demorar ou não, do transporte público? Você respondeu um instante atrás. Sim, mas posso responder de novo. Como é que é o nome? É o Anderson. O Anderson, é isso que eu disse. Nós perdemos mais de 2 anos por causa dessa ação que praticamente... Estava na justiça, né? É, ficou todo esse tempo lá e praticamente não se alterou nada. Uhum. Né? Ou seja... se levantaram várias discussões, suspeitas e não sei o que, quando na realidade não existia nada. E agora que foi liberado. Então o que que acontece? Eu acredito que até, eu não quero me antecipar essa notícia do prefeito e do vice, né? Mas este ano nós teremos o lançamento do edital, que propõe muitas alterações muito legais dentro do trânsito, dentro do transporte coletivo de Chapecó. Então, eu diria para ele, só um pouquinho de paciência, né, que isso já poderia, né, há mais de 2 anos já poderia ter sido iniciado esse procedimento. Bom, vamos aqui com o Ari, praticamente essa pergunta aqui, viu? Estou ouvindo o programa e conheço o Nemésio desde pequeno, moro em São Carlos. Esses dias fui a Chapecó onde peguei um ônibus, está falando a mesma coisa, mas vamos ler, é do Ari, viu? Peguei um ônibus do transporte público, quase morri afogado, diz ele. Ônibus muito cheio, eu tenho 72 anos, fiquei em pé todo o trajeto. Quase nem consegui descer no meu ponto devido à superlotação. Nemésio, você já colocou essa situação. Eu acho, né? acho que apenas para ler a pergunta ouvinte. Tem que ter essa licitação, por quê? Porque essa concessão ela foi durante muitos anos, né? E ela deixou muitas falhas do ponto de vista da relação público-privado. E que agora, dentro desse novo, nessa nova licitação, nessa nova concessão, porque não fomos nós que fizemos essa concessão de 30 anos atrás, né? Mas agora o governo quer colocar nessa licitação várias responsabilidades por parte dos prestadores de serviço. 10 horas 11 minutos, eu tenho mais perguntas, né, mesmo? Mas sim, eu quero abrir um espaço agora porque o Ivan Carlos e o Gelson Galhotto estão na linha aí para falar do Natal Criança Feliz. É isso aí, companheiros, sejam bem-vindos, bom dia. Opa, tudo bem? Como é que tá, Pedro? Bom dia. Bom dia, tudo ok, Gelson? Quirói, nós estamos intervindo dentro do programa porque acontece nesse momento mais um passo importante em relação ao Natal Criança Feliz da Rádio Super Condá, e nós estamos com o presidente da Chapecoense aqui que vai receber nas mãos da coordenadora Sônia as correspondências em relação aos produtos da Chapecoense. Sônia, um momento importante porque a Chapecoense ela vem conquistando essa nova geração de torcedores e impressiona o número de pedidos das crianças com produtos da Chapecoense. Bom dia. Bom dia, Gelson. Bom dia, ouvintes. Sim, é verdade. A gente que acompanha desde o primeiro ano, fazem uns 4, 5 anos que começaram devagarzinho um ou outro pedido com relação ao time da Chapecoense. Tínhamos muitos pedidos do Inter, Grêmio, logo no início, até Santos, pedia Santos, São Paulo. Esse ano passado já teve um aumento significativo de pedidos com relação à Chapecoense, e esse ano a gente está entregando para o presidente hoje 80 cartas solicitando alguma coisa da Chapecoense. Ou uniforme, ou a mochila, tem um que está pedindo a escolinha, né? O presidente então vai receber as 80 cartas e ele junto com o grupo dele vai ver o que pode fazer, né? Tá certo. Aí, portanto, a Sônia Keller, que é a coordenadora do Natal Criança Feliz 2015, deixa eu ouvir também o presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro, recebendo nesse momento aproximadamente 80 correspondências. De que forma serão entregues, serão atendidas essas correspondências, desses pedidos dos torcedores jovens, futuros, já são, não dá para dizer futuros, mas torcedores da Chapecoense. Bom dia, presidente. Bom dia, Galhotto, bom dia, os vice da Super Condá. É com muito prazer e satisfação que a gente recebe aí do Ivan e da Sônia essas cartinhas, né? Porque quando começou essa campanha, acho que era 50, 60 cartas, né? Que vinha, a maioria dos pedidos era Grêmio e Inter, né? E você veja aí agora 80 cartas aí que nós estamos recebendo hoje aí, pelo que o Ivan colocou, um pedindo camisa do Inter e um pedindo camisa do Santos, né? Então você vê a força que está a Chapecoense, a gente fica até impressionado, andando na rua, você quase não vê mais camisas do Inter e do Grêmio, e você vê da Chapecoense. Isso é o trabalho que vem sendo feito, e a permanência da Chapecoense na Série A, né? Quase praticamente para o terceiro ano consecutivo. Então, principalmente as crianças, elas vão pegando o amor pela Chapecoense, né? Porque uma coisa que eu falo, hoje nós temos aí mais de 70% do nosso torcedor é criança, e o jovem é até 25 anos, né? Que viu a Chapecoense conquistar títulos catarinenses e viu conquistar esses acessos, né? Então, acho que isso prova a força da Chapecoense. Então, a gente vai atender todos esses pedidos, né? É, no dia 19, né? Numa grande festa na Arena Condá, né? É uma parceria da Chapecoense com o Ney Maidana nessas camisas, né, que a gente tem todo ano. Então vamos deixar todas essas crianças felizes aí, para elas poderem no Natal aí usar o manto sagrado, que é a camisa da Chapecoense. Certo. Os jogadores também, alguns jogadores também irão receber as correspondências? Sim, nós temos também, bem lembrado, os jogadores têm a famosa caixinha que a gente fala, né, durante o ano, e como eles ajudam algumas entidades aí na questão de... que nem a PAI foi ajudado, aquele dia também quando aconteceu aquele episódio em Xanxerê, também os atletas cederam parte da premiação dele, né? Então aqui também terá uma contribuição também dos atletas e também dos funcionários da Chapecoense, né? Nós temos um caixinha lá, então a gente vai fazer isso aí, porque eu acho que é uma iniciativa válida, né? E eu acho que, como eu falei ano passado pro Ivan, acho que se todo mundo ajudasse um pouquinho, nós poderíamos atender todas essas cartas, né? Então a gente aproveita a audiência da Super Condá, e o empresário ou até o autônomo, aquela pessoa que tem condição de ajudar, não precisa ajudar com 50, 100 cartinhas, ajudando com uma cartinha. Se cada um ajudar com uma cartinha, nós podemos realizar o sonho de todas essas crianças e fazer uma festa bonita, né, no dia 19, você veja como é que é, já estamos levando a festa para a Arena Condá, né, você veja, mostra o que é a grandeza, né, dessa campanha, né, vamos fazer uma festa bonita no dia 19 lá na Arena Condá, para a gente dar um pouquinho de carinho e realizar o sonho dessas pessoas aí, que a gente sabe que tem muitas dificuldades, né, mas é como eu falei, acho que nós unidos, Chapecó unido, a gente já provou que unido a gente é forte, né, já mostramos isso em várias ações que foram feitas, né, e nessa campanha. Então, temos que parabenizar aí o Ivan e a esposa dele aí pela iniciativa e pela dedicação que eu sei que eles têm nesses 30, 40 dias aí. Eu sei o que é o trabalho, eu acompanhei ano passado a separação de cartas, fui na festa lá, as crianças, você vê, e o mais importante é você ver a alegria quando a criança, pelo simples gesto, daqui a pouco de receber um carrinho, uma bola, uma camisa da Chapecoense, né? Você vê no olho da criança a alegria de realizar esse sonho. Então, isso eu acho que não tem preço, né? Então, por isso que a gente está sempre colaborando com essa campanha, e cada vez mais, uma campanha mais forte aí. E quem sabe ainda, logo, logo, a gente poder realizar o sonho de todas essas cartinhas. Valeu, presidente Sandro Palaoro, da Chapecoense, que recebe da coordenação nesse momento os pedidos das correspondências voltadas à Associação Chapecoense de Futebol. Um abraço, Pedro. Segue normalmente a programação da Super Condá. Perfeitamente, Galhoto. Aqui é o Estúdio Condá, 10h17, tem mais pergunta para o Nemésio. Nemésio, o Carlos Fávero está zangado aqui. Vou transmitir a pergunta dele. Na verdade, é uma colocação. Nemésio, você fala tanto em plano diretor, só que ninguém sabe bem o que é isso e para que serve, já que não sai do papel. Continua tudo sempre no mesmo jeito. Quem vai executar isso? Ele coloca aqui: vocês, com essa prefeitura falida, ou é o próximo que vai pegar essa canoa furada? Falando nisso, você vai continuar nela ou vai saltar fora? Me lembro que você, segundo o Carlos Fávero, é uma das viúvas do Fritz, que até hoje chora as mágoas. Eu sei que o Nemés é uma pessoa extremamente democrática e vai responder o Carlos Fávero aqui. Bom, primeiro, Carlos, eu acho assim, primeiro, não sou viúva de ninguém, né? Pelo contrário. Poderia ter ficado muito tranquilo dentro da administração, como fazem muitos políticos aí que tu conhece. Poderia ter ficado lá dentro, ganhando salário, bonitinho, quietinho, né? Passando todo o período. mas tive a ética e a honestidade de sair do governo. Ou seja, fiquei um ano e meio dentro do governo. Aguentei o PT durante um ano e meio, porque foi muito difícil aguentar. Já era para não ter nem assumido na época. Mas por pressão dos próprios colegas, companheiros, que vamos lá, Chapecó é importante, etc. A gente acreditou, mas aguentei um ano e meio sair. Poderia ter ficado lá dentro, ganhando salário, bonitinho, né? Não fiz isso, cara. E não me arrependo disso, né? Porque sempre tive a minha atividade profissional, sou farmacêutico, sou professor, sempre exerci com dignidade, sempre tive esse reconhecimento dos colegas. Acabei de falar que das 20 turmas que se formaram em farmácia na UNO Chapecó, fui homenageado em 19 delas. Então, muito tranquilo, Carlos. Chapecó não é falida, não. Acho que tu está na cidade errada, né? Acho que se tu não gosta da cidade, você não merece Chapecó. Né, se tu não gosta da cidade, porque eu gosto, eu adoro, nasci aqui, né, vivo intensamente essa cidade. Quando perdi eleições, fiquei na cidade, não fui embora, o Fritz foi embora, toda a tropa do PT foi embora, não estão mais em Chapecó, mas a gente fica porque a gente gosta da cidade, né? Então eu acho que talvez o que você precisa é abrir um pouco mais os olhos, a visão tua. O plano diretor não está morto, pelo contrário, né? Eu acho que tu está muito... Eu te convido a participar das reuniões do Conselho da Cidade. Que é aberto ao público? Que é aberto ao público, lá no Centro de Eventos, né? Toda a última quinta-feira do mês, à tarde, está convidado, Carlos, vai lá. Você não participou das audiências, mas deveria ter participado, para ver a latência das pessoas, a visão, a pulsação das pessoas em estar construindo um município de Chapecó com participação democrática, e que foi inclusive aprovado por unanimidade na Câmara. Não teve nenhum voto de rejeição, Carlos. Então, eu acho que tu deverias viver mais a cidade, sair do teu quadrado, né? E se tu não gosta da cidade, eu acho que Chapecó, você não merece Chapecó. Você tem que ir procurar um outro espaço, um outro local que seja adequado à tua personalidade. Bem, Nemésio, muito obrigado pela sua presença. Estamos encerrando, já estouramos o nosso horário. Nemésio Carlos da Silva, professor universitário, farmacêutico, diretor de planejamento da Prefeitura Municipal de Chapecó. Obrigado, Nemésio. Obrigado, Pedro. Quero ainda registrar esse carinho muito especial ao Ivan, ao Sandro Palaoro, a Supercondá, por esse trabalho belíssimo em relação ao Natal. Isso são ações, Pedro. Isso são ações que são voltadas para as pessoas, para oportunizar alegria e felicidade às pessoas. Então, que coisa mais alegre, mais feliz do que a gente ver a nossa chapecoense, né, no cenário não só nacional, mas cenário internacional. Isso gera uma satisfação na gente, né? É uma resposta àqueles que chupam limão o dia inteiro, que gostam de coisa amarga, que carregam aquela nuvenzinha em cima da cabeça vendo tempestade. Nós não, nós vivemos a cidade, e a nossa cidade está vivendo esse belo momento, onde a Chapecoense, junto com todas as demais ações, tem mostrado, né, a nossa cidade, o nosso povo, né? Somos exemplos. Esses dias eu ouvia no Band Esporte lá o pessoal falando da torcida de Chapecó. O exemplo da torcida de Chapecó. Olha, Pedro, eles não estavam falando só do time, estavam falando da nossa torcida. A nossa torcida tem falado do nosso povo, né? E então eu quero deixar esse meu abraço, a minha alegria de participar, sempre me colocar à disposição, Pedro, né? Estou sempre disposto a participar, nunca recusei nenhum convite para vir aqui, e não somente aqui, estamos lá na administração, nós estamos às ordens para ajudar, para auxiliar a população aqui do nosso município e da nossa região. Muito bem, obrigado, Nemésio. 10h23, termina o Estúdio Condá, um abraço a todos, retornamos amanhã. Super Condá AM610, conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.